sempre foi feliz. Teve o que bem quis. Agradeço. Mesmo assim, a vida ingrata é vida puta. Ela nem me ligou. A vida é puta, bate, bate forte, quer te derrubar. Honra e conduta, caio, me levanto, pronto pra lutar. Lágrimas nos olhos, negras como petróleo escorrem. Enquanto sonhos morrem, eu sonho porque não pôde. Pra mim só existe hoje. Quando criança eu contava as estrelas. Todas as lutas do passado gritam na minha mente, chame de abelhas. Fazem 12 anos, arrumei um jeito de botar pra fora o amor no meu peito. Achei que tudo tava perdido e meu sussurro levanto em meus ouvidos. Minha luta representa aqueles que foram vencidos. Quem é o inimigo? Não foi tempo perdido. Ninguém sabe o quanto eu sofri nessa porra. Entre conselho, esporro, alegria e choro. Essa é minha caminhada, minha missão é sagrada. Entre revólveres e drogas, escolhi a palavra. Lamento pelos perdidos, a poesia me fez voar. Somos soldados e a gente não queria lutar. Não queria lutar. Agradeço. Minha vida ingrata. Vida é puta. Mesmo assim, ela nem me ligou. Agradeço todas as provações, a fumaça de óleo diesel, o barulho dos canhões. Todo lixo que é imposto, fabricar de ilusões. Enquanto eles fabricam ódio, nós fazemos canções. Quanto tempo tem a eternidade de um momento? Sente seu coração pulsar, ganhar o carinho do vento. Querem dizer que sou louco, porque não quero passar a vida numa casa sentado vendo a alma morrer aos poucos. Deus me falou que existe outro mundo lá fora, além do que os olhos podem ver escondido na aurora. O futuro é agora, minha história é meu karma. Vou caminhar pela guerra usando flores como arma. Foram tantas manhãs cinzas, continuo sonhando com o dia que as minhas lágrimas serão de alegria. A vida é muito curta, queima rápido igual cigarro. Vou voar como o Ícaro, com minhas asas de barro. Com minhas asas de barro. Sempre foi feliz. Agradeço, a vida ingrata, a vida fúria. Mesmo assim, ela nem me ligou. Quem me dera avistar, beira-mar, táxi pra estação lunar. Viajar, foram tantas e tantas dores, tantos e tantos amores. Pleno circo de horrores, eu parava, observava as cores. Lamento que eu não fiz, o beijo que eu não dei. O te amo que não foi ditas entre linhas que não enxerguei. O que vem na frente eu não sei, vou cantar pela cidade. Viver sem amor é viver pela metade. Seja luz mesmo com a escuridão em torno de você. Pra ganhar primeiro a gente tem que saber perder. Agradeço a todos que encontrei no caminho. Foram anos que me mostraram que ninguém tá sozinho. E que todos somos um, a beleza tá na estrada. Todas elas levam a lugar nenhum, eu sei. A vida é ingrata, mas eu sou grato por tê-la. Desde criança não perdi a mania de contar estrelas. De contar estrelas. Agradeço. A vida ingrata. A vida puta.